certeza uma é você. Amor, amor, meu tesão é você, meu tesão é você. Meu tesão é você. Meu tesão é você.